7, chegada a Bonfim, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. Comandante Mantilha com 804, informação é. Com 804, desça para 050, chegada Monte, ajuste no 021. Desce para. Confirma altitude 050. Afirmativo. 050, ajuste na 021, chegada Monte, com 804. Bom dia 995, confirma o indicado. Ficou adiantando para Palmeiras? Confirme sua velocidade indicada. Está marcando 2.0. Desse mantém o nível 190. 190, mantendo a velocidade. Reduza para 2.40. Está reduzindo. Com 995, desça para 160. 160, 995. No 995, se possível, reduza para 220. O professor tem uma frequência alternada no 995, está montando no 208. 995, como recebe? Agora é melhor, poderia confirmar? Alternado 198. Tiver condições. Desça para 130. Controle Salvador, bom dia, autonomia 057, 5 da Eco. 607, desça e mantenha o nível 070, chegada Monch, ajuste agora 1020. Descendo ao 60 na chegada Monch, vou na 607. 50 para 40, tá 3517. Tá 3517, desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste 1020. 2000, autorizado ILS, 1020, tá 3597. Tá falando de Duna, tá 3597. Duna, tá 3597. 3597, foi autorizado descer para 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 ILS, reportado estabilizado, mantém o perfil. Gol 995, autorizado, descida até o 060. 060. Rio 5973, acione identificação, desça e mantenha, nível 050, chegada a Mari, ajuste no 020. No 5, bom dia. Desse mantenha nível 080, chegada a Bonf, ajuste no 020. Descendo para o 80, na chegada Bonf. Gol 804, desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 020. Gol 995, desça para 4000 pés, ajuste no 020. 4000 pés, gol 995. Tá 3597. Tô 3597, chame a torre 198, decimal 6. 186, bom dia. lateral 9970, desça para o 060, chegada à mar e ajuste no 020. Gol 607, desça para 3.000 pés, correção 050, chegada a Monche. 050, chegada a Monche, gol na 607. Habitado, ajuste no 021, pouso autorizado na pista no 0, vento de 140 graus, ponto 09, 3597. Pouso, pistão na 0, tá 3597. E o 5973 indicada? Sim, a gente reduza para 240. Bom, 804, se tiver condições, mantenha a velocidade até interceptar o localizador. Mantenha a velocidade até o localizador. Vamos reduzir umas 2 milhas antes, ok? Gente, gol 995, condições de reduzir para 190? Está reduzindo 995, 190. Tráfego da companhia, 6 milhas e meia à frente. Ok. 995 desce para 2.020. 2.000. Gol 607 desce para 3.000. 3.000, gol 9.000. Rio 5973 desce para 4.000, reduza para 210. 4.000, 210. O 897 desça para 4.000, 1.020, chegada a Monche. Linha descida 4.000, ajuste no 0220, gol no 897. Gol no 7 e no 5, desça para 050. 4.1, o senhor tem táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 04, mestre frequência 2597. Mantém a proa, aguarde proa de dona. Tá mantendo a proa, aguardando dona, na região. Só tenho para confirmar o voo 897, está autorizado a descida, 4.000. Autorizado. Voo 607, reduza para 200 nós. Reduzindo a 200, voo 1607. 804, intercepta o localizador. 804, torre 198, decimal 6. O 995, voo e Duna, reporte estabilizado. Esquerda, Duna, reporte estabilizado, 995. Rio 5973, sob vetor, mantenha presente pro limite ao lock. O 607 desce para 2.000, sob vetor, mantém a proa, aguarde dona. Negativo, foi vetor, mantendo a proa, descendo a 2000, gol 1607. Bom dia, boa noite, 04, tráfego visitado, ajuste no 021, check 3. 3, pode baixar, travado, ajuste no 021, 804. Boa noite, 04, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 40 graus, 1 no 09. Ok, livre pouso, pista no 0, gol 1804. B07, reduza para 1709. 170, vou na 607. Rio 5973, reduza para 190. 3171.6, ciência da Fox, autorização São Paulo, Raulhas. Obrigado, vou no 607. Mente, 2 minutos para a cópia. Eu tenho para o senhor Guarulhos aprovado 360 para Paridael Lida Bridge. Obrigado. 973, reduz para 170. Geral 9970, desce para 3 mil pés. Gol 1715, desce para 4 mil, reduz para 200 nós. 4 mil, reduz para 200. Salvador Banjinho, 995, sinal visual, 0. Gol 995, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde autorização. Aguardando. Rio 5973, nessa prova, vai interceptar o localizador, desce para 2000. 2000, interceptará o localizador nessa Geral 9970, vetor para o ILS, direita para o 055, reporte estabilizado, desça para 2000. Desça 2000, reporte estabilizado, geral. Rio 5973, inicie redução para aproximação. Reduzindo, 945, geral, para a informação. Autorizado. No solo aos 4.6, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 1.0, nesta frequência 1.804. Direita, Alfa Juliette, portão 1.0, no 8.04. Confirme, tinha a linha que pediu acionamento. Livre, chame táxi, Yankee. 3171, copia? Eu possível. Guarulhos 360 aprovada, presulou no meio após conforme rota, decola pistão no zero, curva direita, da Leda Bridge, controle 1208, transponder 5105, TAN 3171. Então, autorizado Guarulhos 360, da Leda Bridge, conforme o plano, transponder 1010, controle 1208, curva direita, 5105, transponder. Afirma o senhor protegimento correto, somente aerovia, presulou no meia, negativo, presulou no zero. A presulou no meia. Portão 62, eu chamo e puxo o acionamento. Ativo, a presulou no meia, vai chamar puxo o acionamento 3171, obrigado. 1995, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 10 nosso. Checado, pouso autorizado. Gol 715, reduza para 1 no 80. É, 7, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 021, número 2 para pouso, continua em aproximação, aguarde autorização no 067. Aguardando livre pouso, voo na 607. 5973, torre 186. 186, bom dia. Sideral reduza para 1809. Mais Salvador, bom dia. Sacar 570, passou 190 para 150. Bom dia, Adson. Desça para 2000, chegada à Mari. Ajuste 1020. 2000, Mari, 1020. Pode mandar para o WhatsApp, né? Autorizado. Obrigado. Copiado, senhor. Continua a aproximação. Agora de transação 5963 da Rio. Volume 995 no solo 49, libera a pista próxima à direita. Táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 01, nesta frequência, 995. Alfa Juliette, 01, nesta frequência, 995. Confirme o meu relógio que sou eu, Lula. 970, tráfego 6 milhas à frente, reduza para 1970. Bem, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, com 1109. Oi, tio, baixou e travou, tá ali o pouso, pista 10, para o gol na 607. Oito, nove, sete, reduza para 2109. Redução 2109, gol no 897. O táxi aprovado, chama na interseção para ingresso, aguardando para cópia. Como o senhor vai efetuar a curva à esquerda após decolagem, o senhor vai ter que aguardar alinhado aproximadamente uns 8 minutos, senhor. Chame para ingresso, senhor. Objeto. 5808 do objeto, escute informação Fox Trot. Mantenha a 118.6 12 aguardando para a foto, tchau. Afirmativo, tá com a Fox Trot já, vai alterar a frequência. Federal 9970, complete na torre 1-1-8 desse momento. Obrigado.